faz. Sentimento vem trazendo a paz. É tão bom lembrar que em mim mora uma criança, mora assim. Com lembranças em forma de som, agradeço a Deus, me deu o dom. Estamos juntos aqui, agregados FDL. Se voltar me faz bem, lembrança de um tempo que ecoa no pensamento. Vento passou, voou, deixou marcas que duram mais que o tempo. Acho na lembrança como as pura que é. No olhar da autônoma com a mãe que quer cuidar seu filho, é o mais puro que o brilho das estrelas. Sim, foi sorte, pois foi criado por duas guerreiras. Uma já não está mais em carne de pé. Peça a Deus que proteja onde ela estiver. Mãe, obrigado por estar sempre cuidando da família, com a palavra de conforto que me fez guerreiro. Prossegui rimando, honrando exemplo pra mim, que sempre vi seria a força da mulher guerreira, forte a resistir. Vale sim, volta no tempo que tudo era intenso. Chama que não se apaga, amizade que vence o tempo, correndo de contra o vento, vivendo de sentimentos puros, verdadeiros. Lembro sempre, dá valor, sempre vou. Pequeno detalhe que sempre me fez, me faz pensar que amanhã pode estar melhor. Volta no tempo, agarrou no amor. Um abraço inocente de uma criança, gravado na mente, me tiro vontades pesadas que surgem na mente. Me sinto firme, amar. Pessoas que foram, que sempre serão importantes pra mim, que aprendi respeito no momento difícil, limites. Cada um tem o seu, pois deixa eu cuidar no meu. Me faz bem sim, lembrança do tempo de criança. Sente, vai, faz. Sentimento vem trazendo a paz. É tão bom lembrar que em mim mora uma criança, mora assim. Com lembranças em forma de som, agradeço a Deus, me deu o dom. Estamos juntos aqui, agregados FDL. Pensamento ingênuo, coisas que na infância resumem-se atos inocentes, sem usura nem fúria, simplesmente sentimentos. Hoje dentro de mim mora saudade e lembranças de um tempo único, fazem que pude ser criança. Nos versos ao verbo do meu dialeto concluo a palavra certa, não desprezo o meu jeito comum de ser, de viver sem mágoas nem constrangimentos. Entrego a Deus o meu futuro tanto quanto ao tempo. Moleque sem rumo, guiado pelo Pai Divino, hoje adulto, mas com coração ainda de menino. E não descarto a proposta de voltar atrás. A mente pura, inocência humana e não sagaz, livre da poluição de um sistema imundo, irmão. Quando criança, um princípio de uma evolução natural, sem malícia nenhuma na vida. O que destrói o ser humano por grana, cobiça, a inveja, o ódio e a desonestidade são coisas que atingem o homem com facilidade. Mas tenho certeza que ainda posso ser feliz, como já fui quando criança. É possível sim, talvez precise um pouco mais de amadurecimento. O tempo é o senhor da vida, isso eu compreendo. Espero que meus filhos possam ter uma boa infância. Rezo por eles nesta canção, puras lembranças. Sente, vai, faz. Sentimento vem trazendo a paz. É tão bom lembrar que em mim mora uma criança, mora assim. Com lembranças em forma de som, agradeço a Deus, me deu o dom. Estamos juntos aqui, agregados FDL. Fui crescendo e aprendendo que o mundo não é desse jeito perfeito. Com a perda de um pai muito cedo, minha mãe, grande rainha, tomou conta de cinco. Sei quanto era difícil o sacrifício para cuidar dos seus filhos, mas fez com amor, não se desesperou. Me ensinou que as coisas boas da vida também inspiram falsidade, mas a verdade é que não posso voltar a ser criança jamais. Também não esqueço minha infância, rapaz, onde vi um mundo belo cheio de cores, mas com o passar do tempo só vejo horrores. Ter que lutar na vida e esquecer de soltar pipa, correr no tempo, não tinha preocupação. Hoje vejo moleques correndo da polícia, não brincam mais de polícia e ladrão. As pequenas armas de brinquedos agora tem munição. Cosme Damião é um saco de cola. É triste ver moleque trabalhando quando deveria estar na escola. Pois essa é a miséria na vida, é a desgraça que consome. Criança tem que estar na escola, não fazendo o papel de um homem. Temos que lutar, tentar acabar com esse absurdo. Alguns dizem que é o fim do mundo. Querer um mundo melhor, sei que é difícil, mas só se você ficar omisso. Obrigado, Senhor, por ter uma família que me inspira o amor. Me faz acreditar no que sou, que a força verdadeira vem do coração. Que as pequenas lembranças mostram que nada foi em vão. Que aqueles que não tiveram boa infância ainda guardam a esperança, quem sabe no futuro melhor. O homem sente, vai, faz. Sentimento vem trazendo a paz. É tão bom lembrar que em mim mora uma criança, mora assim. Com lembranças em forma de som, agradeço a Deus, me deu o dom. Estamos juntos aqui, agregados FDR. O homem sente, vai, faz. O sentimento vem trazendo a paz. É bom lembrar que em mim moro, uma criança mora assim. Sentimento vai e faz, FDR em busca da paz. Mora assim, e uma criança mora assim, agregados FDR.